teu lugar. Meu coração quer te abrigar, vem, vem. Eu te amo tanto, preciso de você. Eu te amo tanto, meu mundo é você. Lá fora não existe amor de 1 às 3 da tarde, programa Amigos pela Fé, louvores, orações e a sua participação pelos telefones 9-98-26-1000 ou 9-81-20-11-00. Amigos pela Fé, com Nelinho e Marquinhos, de segunda a sexta, na Rádio Absoluta, de 1 às 3 da tarde. Apoio, VC Pereira Rangel Drogaria, a drogaria do Bidô, há mais de 40 anos em Campo Novo. Peça pelo WhatsApp que entrega na hora, na sua casa. 99914-2478. Drogaria do Bidô, em Campo Novo. Colégio João Paulo II, sem limites para o conhecimento. A Joia Nobre, uma joia de loja. A Joia Nobre, 3 lojas. Lacerda Sobrinho 52, Térreo do Ninho das Águias, em frente à Escada Rolante, e no Shopping Avenida 28, na Sobreloja. Apoio Agrícola, tudo para o fazendeiro, o amigo agricultor. Apoio Agrícola tem. Apoio Agrícola, a loja do homem do campo, na Campus Vitória, em Guarulhos. Telefone 2726-8050. W. Lopes, transportes executivos, ônibus, vans e carros blindados. W. Lopes, telefone 99882-3020. Frangeli Interblocos, uma empresa que tem compromisso com a qualidade há mais de 30 anos em Campos. Supermercados Norteflu, vendendo barato todo dia. Norteflu, com 2 lojas em Goitacazes. Campos Queijo, a loja do amigo Genesi, no Mercado Municipal, Pousada e Restaurante Barra Mar, em Barra do Furado. Reservas 99880-0065. E Restaurante do Gilmar, comida quilo com churrasco de segunda a domingo, em Mineiros, na Baixada Campista. Restaurante do Gilmar, telequentinha 99831-9915. Talked about it, but I hear absoluta, 24 horas ao vivo no ar. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrows, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, tem Patrulhando a Cidade com Flávio Terra, o programa policial verdade, as notícias da polícia e o jornalismo em ação. Flávio Terra,

vacina Plínio Bacelar. Atenção especial na vacinação de crianças, gestantes e idosos. Nossa equipe está disponível para vacinação na sua casa, escola ou na sua empresa. Para saber a vacina indicada para você e sua família, acesse pliniobacelar.com.br/vacinas. Conte com nossos reforços para cuidar bem de você, da sua saúde, da sua equipe, de tudo aquilo que te faz bem. Conte com a vacina Plínio Bacelar. WhatsApp 999439369. Way Motors, veículos novos e seminovos, nacionais e importados. Way Motors, na Avenida 28 de Março, 1128. Telefone 2733-1100. Visite nossa página no Instagram, @way_motors. Way Motors, qualidade é o que importa. Proteus, Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho. Soluções essenciais para a sua empresa. Exames médicos ocupacionais, consultas especializadas, exames toxicológicos, consultoria e mensageria do E-Social para conformidades das empresas com exigências legais. Programas em Medicina Ocupacional e Engenharia de Segurança do Trabalho. Rua Doutor Lacerda Sobrinho, 345, Campos dos Goitacazes. Tudo sobre nós em proteusmedicinadotrabalho.com.br. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como de genética e biologia molecular. Várias unidades para o seu maior conforto e praticidade. Acesse pliniobacelar.com.br e encontre a mais perto de você. Informações em nossa central de atendimento 22 27 26 6000. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942.